românticos. Por que não? Sem essa de baixa, que é lindo ser ladrão. Muita paz, muito amor, hip hop aqui chegou. Dá licença, sangue bom, aqui mais um sofredor. Dia a dia, correria, salve os loucos da família. Rap nacional é nós que tá na picadilha. Eu tô firmão, tô vivão, só nos corre. Em prol da paz, tiozão, do hip hop. Ideia forte, mensagem positiva. Sente o grave nos falantes, é o rap que tá na ativa. Som de drão, malucão, 100% brasileiro, aqui é nacional. Não tem vez pro estrangeiro relatando o que acontece, só os fatos que é verdade. Licença pra colar só mais um, na humildade. Faculdade, infelizmente, eu não consegui fazer. Tô no corre dia a dia, só pra ter o que comer. Minha filha, é por ela que eu sigo a minha trilha. Ana Letícia, o pai te ama, você é a luz da minha vida. É o rap que chegou pra balar a estrutura, hip hop na levada, mano Igor, na fúria. O hip hop tá chegando como vendaval Katrina, pesadelo, tsunami da América Latina. É o rap que chegou pra abalar a estrutura, hip hop na levada, mano Igor, na fúria. O hip hop tá chegando como vendaval Katrina, pesadelo, tsunami da América Latina. Hip hop tá de volta outra vez em ação. Tô fazendo a minha parte, R.A.P. Revolução. Satisfação total, tamo junto e envolvido. Maravilhoso é ver uma criança sorrindo, todo mundo vivendo a vida com fé no Criador. Respeito, igualdade, muita paz e muito amor. É assim que tem que ser, a humildade prevalece. Se você acreditar, tudo isso acontece. O mundão tá venenoso, difícil de viver, irmão matando irmão. Para poder sobreviver, chegar de treta, chegar de guerra. Ilumina, Senhor, o nosso planeta Terra. O vendaval vai passar, pesadelo de tsunami. Se liga na ideia, chefão. É louco, bang, América Latina, Zona Sul, Minas Gerais. Mano, Igor na levada, Guaxupé, é nós que tá, rapaz. É o rap que chegou pra abalar a estrutura. Hip hop na levada, mano, Igor na fura. O hip hop tá chegando como vendaval Katrina, pesadelo, tsunami da América Latina. É o rap que chegou pra abalar a estrutura. Hip hop na levada, mano, Igor na fura. O hip hop tá chegando como vendaval Katrina, pesadelo, tsunami da América Latina.